percebendo logo se ela enfraquecer. Sempre à luz mostremos que Jesus nos deu todo o teu cantinho e eu no meu. Ao redor então manda a luz brilhar para as densas trevas.